Fala. Capítulo 20. Mas estou estendendo muito esta carta, e talvez você já esteja cansado. Não consigo evitar o sentimento de fascínio que só aumenta durante este tempo que estou aqui. Agora, eu gostaria de lhe contar um pouco sobre a reunião que aconteceu ontem na primeira igreja. Como eu disse, ouvi Maxwell pregar. Atendendo a um pedido dele, preguei no domingo anterior e hoje foi a primeira vez que o ouvi desde a reunião da associação, 4 anos atrás. Seu sermão nesta manhã foi tão diferente daquela época, que era como se tivesse sido pensado e pregado por um ser de outro planeta. Fui profundamente tocado. Acho que cheguei a derramar algumas lágrimas. Outros na congregação foram tocados como eu. Este foi o texto que ele usou. Quanto a você, siga-me. João 21, 22. Foi um impressionante apelo para que os cristãos de Raymond obedecessem aos ensinamentos de Jesus e seguissem os passos dele, independentemente do que os outros pudessem fazer. Eu não conseguia lhe dar nem um esboço do sermão, levaria muito tempo. Após o encerramento do culto, houve a tal reunião, que se tornou uma prática regular na primeira igreja. Na reunião estavam todos os que haviam assumido o compromisso de fazer o que Jesus faria. E o tempo foi usado para comunhão mútua, confissão, perguntas sobre o que Jesus faria em casos especiais e a oração para que o Espírito Santo guiasse a conduta de todos os discípulos. Maxwell me pediu que participasse da reunião. Nada em toda a minha vida ministerial, Keston, me emocionou mais do que essa reunião. Nunca senti a presença do Espírito de maneira tão poderosa. Foi uma reunião repleta de velhas lembranças e de uma comunhão muito amorosa. Sem que eu pudesse resistir, meu pensamento foi levado aos primeiros anos do cristianismo. Havia algo nisso tudo que era apostólico em sua simplicidade e imitação de Cristo. Fiz perguntas. Uma que pareceu despertar mais interesse do que qualquer outra tinha a ver com até onde deveria ir o sacrifício do discípulo cristão em se tratando de seus bens pessoais. Maxwell me disse que até o momento ninguém interpretou o Espírito de Jesus de maneira que indicasse que a pessoa deveria abandonar os seus bens terrenos, distribuir sua riqueza ou imitar de alguma forma literal os cristãos da ordem, por exemplo, São Francisco de Assis. Era consenso, no entanto, que se algum discípulo sentisse que Jesus, em seu caso específico, faria isso, haveria apenas uma resposta a essa pergunta. Maxwell admitiu que, até certo ponto, ainda não sabia muito bem qual seria a provável atitude de Jesus quanto aos detalhes da vida em família, da posse de riquezas e de certos luxos. No entanto, é bem evidente que muitos desses discípulos têm muitas vezes levado sua obediência a Jesus ao extremo, sem se importarem com a perda financeira. O que não falta é coragem ou consistência nesse sentido. Também é verdade que alguns dos homens de negócios que assumiram o compromisso perderam grandes quantidades de dinheiro ao imitarem Jesus, e muitos, como Alexander Powers, perderam um bom emprego por não poderem continuar a fazer o que estavam acostumados a fazer e, ao mesmo tempo, por perceberem o que Jesus faria em seu lugar. Em relação a esses casos, é com prazer que registro o fato de que muitos que passaram por isso foram de imediato assistidos financeiramente por aqueles que ainda têm recursos. Dessa forma, acredito que seja verdade que esses discípulos têm tudo em comum. Posso afirmar com certeza que essas cenas que testemunhei depois do culto desta manhã, na primeira igreja, nunca vi em minha igreja, nem em qualquer outra. Nunca imaginei que uma comunhão cristã como essa pudesse existir em nossos tempos. Eu mal podia acreditar no que estava testemunhando. Ainda pareço me perguntar se estamos mesmo no fim do século XIX nos Estados Unidos. Mas agora, caro amigo, cheguei ao verdadeiro motivo desta carta. O verdadeiro X de toda a questão a que a primeira igreja de Raymond me expôs. Antes do encerramento da reunião de hoje, foram tomadas medidas para assegurar a cooperação de todos os outros discípulos cristãos deste país. Acredito que Maxwell tenha dado esse passo depois de refletir muito. Foi isso que ele me disse certo dia, quando estávamos discutindo o efeito desse movimento sobre a igreja em geral. Suponha, disse ele, que todos os membros das igrejas deste país assumissem e cumprissem esse compromisso. Que revolução isso causaria na cristandade? E por que não? Isso vai além daquilo que um discípulo deveria fazer. Ele estaria seguindo Jesus se não estivesse disposto a fazer isso. A prova do discipulado é mais fácil hoje do que nos tempos de Jesus. Não sei se tudo isso veio antes ou depois dele pensar no que deveria ser feito fora de Raymond, mas a ideia concretizou-se em um plano para assegurar a comunhão de todos os cristãos nos Estados Unidos. As igrejas, por meio de seus pastores, serão solicitadas a organizar reuniões de discípulos, como a que acontece na primeira igreja. Os voluntários serão chamados a fazer parte do grande corpo de membros da Igreja dos Estados Unidos e assumirão o compromisso de fazer o que Jesus faria. Maxwell falou, sobretudo, do resultado que essa ação em massa teria sobre a questão dos bares. Tem sido enfático sobre isso. Ele me disse que não tinha dúvidas de que os bares seriam derrotados nas eleições que se aproximavam em Raymond. Sendo assim, eles poderiam seguir com a coragem na realização da obra de redenção iniciada pelo evangelista e agora assumida pelos discípulos de sua igreja. Se os bares triunfarem mais uma vez, haverá um terrível e, na opinião dele, desnecessário sacrifício cristão em vão. Entretanto, por mais que discordemos nesse ponto, ele convenceu sua igreja de que havia chegado o tempo de uma aliança com outros cristãos, sem dúvida. Se a primeira igreja puder realizar essas mudanças na sociedade e em suas imediações, a igreja em geral, desde que seja unida nessa aliança, não de credo, mas de conduta, instigará toda a nação a levar uma vida mais nobre e a ter um novo conceito do que é seguir a Cristo. Essa é uma grande ideia, Keston, mas é aqui que me sinto hesitante. Não nego que o discípulo cristão deva seguir os passos de Cristo tão de perto quando tem tentado estes irmãos aqui em Raymond. No entanto, não posso deixar de perguntar qual seria o resultado se eu pedisse à minha igreja em Chicago para fazer o mesmo. Estou escrevendo isso depois de sentir o toque solene e profundo da presença do Espírito e confesso a você, meu velho amigo, que não seria capaz de convocar em minha igreja cerca de 12 homens de negócios ou profissionais proeminentes a se submeter a essa aprovação sob o risco de perder tudo o que lhes é precioso. Você conseguiria fazer isso em sua igreja? O que deveríamos dizer? Que as igrejas não responderiam ao chamado venham e sofram? Nosso padrão de discipulado cristão está errado? Ou será possível que estejamos enganando a nós mesmos e ficaríamos decepcionados se pedíssemos ao nosso rebanho que assumisse esse compromisso com fidelidade? Os resultados reais do compromisso assumido, à medida que é cumprido aqui em Raymond, são suficientes para fazer qualquer pastor tremer e, ao mesmo tempo, desejar que ocorram na própria paróquia. Com certeza, nunca vi uma igreja tão abençoada pelo Espírito como esta. Mas será que eu mesmo estou pronto para assumir esse compromisso? Faço essa pergunta com honestidade e tenho medo de encarar uma resposta honesta. Sei muito bem que teria de mudar muito em minha vida se me comprometesse a seguir os passos de Jesus tão de perto. Eu me considero cristão há muitos anos. Nos últimos 10, desfrutei de uma vida com pouco sofrimento. Digo honestamente que tenho vivido longe dos problemas do município e da vida dos pobres, dos excluídos e dos abandonados. O que a obediência a esse compromisso exigiria de mim? Hesito em responder. Minha igreja é rica e cheia de pessoas satisfeitas e prósperas. Estou ciente de que o modelo de discipulado delas não é, por natureza, responder ao chamado do sofrimento ou da perda pessoal. Eu digo que estou ciente, mas posso estar enganado. Posso ter errado por não incentivar a minha igreja a levar uma vida com mais sentido. Keston, meu amigo, eu lhe escrevo para falar do que está em meu íntimo. Devo voltar à minha igreja na cidade grande no próximo domingo, colocar-me diante dela e dizer: sigamos Jesus mais de perto, andemos em seus passos, de modo que nos custe algo mais do que está nos custando agora. assumamos o compromisso de não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria. Se eu aparecesse diante de meus membros com essa mensagem, seria algo estranho e surpreendente para eles. Mas por quê? Não estamos prontos para seguir Jesus até o fim? O que é ser um seguidor de Jesus? O que significa imitá-lo? O que significa andar em seus passos? O reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade da igreja da Nazareth Avenue, em Chicago, deixou a pena com que escrevia cair sobre a mesa. Ele havia chegado a uma encruzilhada e tinha certeza de que a sua pergunta era a de muitos outros homens no ministério e na igreja. Foi até a janela e abriu. Sentiu-se oprimido pelo peso de suas convicções e quase sufocado pelo ar da sala. Queria ver as estrelas e sentir a brisa do mundo. A noite estava muito calma. O relógio na primeira igreja havia acabado de bater meia-noite quando parou. Uma voz nítida e forte, na direção do retângulo, veio flutuando até ele como se levada por asas resplandecentes. Era a voz de um dos primeiros convertidos de Gray, um vigia noturno do centro de distribuição de alimentos, que às vezes se consolava em suas horas solitárias cantando um ou dois versos de algum hino conhecido. Jesus deve carregar a cruz sozinho e o mundo inteiro seguir livremente? Não, há uma cruz para cada um e há uma cruz para mim. O reverendo Calvin Bruce afastou-se da janela e, depois de hesitar um pouco, ajoelhou-se. O que Jesus faria? Era nisso que se concentrava sua oração. Ele nunca havia se entregado tão completamente à revelação minuciosa que o Espírito lhe dava de Jesus. Permaneceu de joelhos por um bom tempo. Retirou-se para o seu quarto e dormiu, acordando muitas vezes durante a noite. Levantou-se antes do amanhecer e abriu a janela novamente. À medida que a luz do Oriente ficava mais forte, ele repetia para si mesmo o que Jesus faria. Devo seguir os seus passos? O sol nasceu e inundou a cidade com sua luz. Quando romperá o dia em que um novo discipulado possibilitará uma caminhada mais próxima com Jesus? Quando a cristandade trilhará mais de perto o caminho que ele percorreu? Este é o caminho que o mestre trilhou. O servo não deveria trilhar o mesmo caminho? Com essa pergunta palpitando em seu ser, o reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade, voltou para Chicago. E uma grande mudança em sua vida cristã no ministério, de repente, lhe sobreveio de maneira irresistível.